estender quem vai te negar a mão. Jesus foi traído por causa da ambição. Hoje em dia a mesma apodrece os irmãos. Nunca cê sabe o que acontece. Viva sua vida de boa sem estresse. Inspiração rap, detesto bad black. Que ostento que não tem, vive de confete. Opa, peraí, por que tem que ser assim? Viver de aparência, a tendência é o fim. Conselho de madre, fecha a cara e nunca ouve. Tem mais, conselho é bom, bom. Nunca é demais, mas leve sempre a paz. Faz conhecer, ela não vai. Nunca cê sabe, não vão, muitos vão na contramão. Motivos diversos, instigam, né não? E tudo está corrido e ampulheta está a mil. Fazer a vida não é fácil, inclusive no Brasil. O lixo de um é o sustento de outro. O fato é que está tarde. Amores, nunca cê sabe dos espinhos, as flores. Nunca cê sabe o que acontece aqui ou lá. Nunca cê sabe quem ganhar, quem vai se quebrar. Nunca cê sabe.